Não importa o que você vê através da dor, tem sempre um aprendizado, seja como for. Se eu te contar a minha história, posso até te impressionar, mas meu desejo antes de tudo é poder acrescentar mais amor, mais sabedoria, mais alegria, mais um motivo pra sorrir em meio às covardias. Nosso modo de vida é complicado, dedicado à aquisição de bens, assegurado pra quem alcança um nível elevado de status. Coisas são mais importantes que pessoas, é fato, quando na verdade deveria ser o contrário. Nessa corrida todo mundo quer ser contemplado, mas onde foram parar os velhos amigos que te ajudavam nos momentos de perigo? Todos se foram, já não são os mesmos, alguns mudaram, se decepcionaram e com pessoas se desanimaram. O tempo bom ficou na lembrança, já é passado. Na correria do dia a dia acelerado, não vejo nada, não vejo fita dominada, mas tô firmão e minha mente engatilhada. Quero ser o elo mais forte da corrente, deixar o meu legado falar eternamente. Posso fazer muito mais pelos meus irmãos, ser diferente, contrariando a situação. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena. Se deixou abater pelo fracasso e morreu, ou lutou, aprendeu, levantou a cabeça e venceu. Entendeu? É desse cara que eu tô falando. Provação, batalha na história que eu tô cantando. Um velho MC, um rapper antigo, mas se você me ouve, é porque está vivo. Hoje de manhã você abriu os olhos e acordou. Fazer jus honrar, um dia novo começou. Olhe pra trás, saiba reconhecer a estrada que até hoje foi capaz de percorrer. Perdoe cicatrize de uma vez a ferida, não guarde rancor porque é desperdício de vida. Que resistência é essa pra demonstrar? Não espere perder pra depois se arrepender e chorar. A lembrança, a saudade tem dois lados, um te enche de amor, outro te deixa frustrado. Experiência pessoal eu posso afirmar, se eu tivesse deixado passar a chance de demonstrar, por exemplo, o amor e respeito ao meu pai, porque cedo ou tarde, um dia ele se vai. Fica o vazio, a saudade, a tristeza, mas não a revolta, na memória ficou sua beleza. Então, pra finalizar, que você tenha sido feliz quando a sua história terminar. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena. Através da dor posso ver o amor, seja como for, tenho meu valor. Eu aprendi que tudo vale a pena, que a minha luta vai mudar a cena.